Esse saxofone agora que vocês estão ouvindo vem da Itália. Welcome, Flix. Bem-vindo ao Brasil, Flix. Com esse sax diretamente da Itália. Let's follow Licks from the sax. Let's follow him. Vamos seguir o Licks do saxofone. Brasil, vou retomar aqui o som. Okay, my friends, I think now we can change the beat. E aí eu vou apresentar para eles agora um beat que eu conheci através do amigo Chicotronic, diretamente de Oriximiná, do Pará. Ele me apresentou esse som aqui, chamado Dele Sizome, é o nome do artista. Ele foi remixado pelo DJ Laulo e a música é Too Much Information, Dele Sizome Afrobeat Orchestra. Então a gente vai lançar essa esse som aqui. Dele esses homens afrobeat. Opa! Então, vamos anunciar agora a presença. Aliás, daqui a pouco eu anuncio então. DJ Marley, diretamente de Cachoeira, é brincadeira. Hey, hey, I would like to present you, man. Eu queria apresentar aqui pro meus amigos aqui do Japão. I would like to present you, Pipax. This is a great bass player from Brazil, Afrocidade, Afrocidade Band. Jarbinhas aqui, ó. Yeah. Mestrão, grande mestrão aqui, ó, Jarbas. A gente fazia jam, we play for 10 years in this city, in this square. A gente toca aqui há mais de 10 anos com grande baixista aqui do Afrocidade. Você me falava dessa banda no início. Parabéns, cara. Conseguiu conquistar um grande espaço no mundo aí, na música. Pô. So, we gonna play now. The sound of Sizomi, vocal Dele Sizomi. Okay, I'll start the chords. So, e aí, tudo bem? Okay, I'll start with the chords. Ei, meu irmão, quando você quer... Trouxe seu notebook? Vai lá pegar. Porque aí depois a gente faz só eu e você aqui. Sem conectado. Enquanto eu tô te filmando, pega lá. Se quiser pegar uma guitarra também nessa. Cara, escuta esse som, mano. Beleza. Eu vou segurar o baixo alguns instantes até você pegar esse swing do baixo. Janta bass, I will let my bass until you get the swing. I will try to do the swing with the guitar, ok? Thank you. Ele sempre chega na hora certa, Jean Pedro. Aí, vocês já se conhecem? Ah, vou ter a honra de apresentar dois grandes músicos brasileiros aqui, Jean Pedro e o Marley. Aí, ó. Aí, tanto de bacana. Nobody go know, maybe anybody in business. And everything you see, and everything you teach, everything you shout, and anybody you do. Essa voz que vocês estão ouvindo é do Deles Sizomi. My own business, not to make my business. O Deles Sizomi tem uma orquestra de Afrobeat que se chama Deles Sizomi Afrobeat Orquestra. If you can expose myself, you'll be bubbly. Eu separei Moisés. Eu separei através de uma inteligência artificial criada na Paraíba, chamada Moisés.ai. Dizem que alguns playboys são, né, de outros estados. Dizem que o Nordeste é atrasado, mas aí a mais usada para separar faixa no planeta é feita na Paraíba. Não foi feita em São Paulo, tá? Foi feita na Paraíba. Aí a mais usada do mundo para separar faixas foi criada no Paraíba. João Pessoa, Paraíba. Moisés.ai, pode pesquisar. Com vocês na guitarra, Jean Pedro, Cachoeira. diretamente de Cachoeira, tocando com Jean Pedro. Jean Pedro e Marley. Aí é dupla dinâmica. Que sozeira aí aqui na internet aqui. Vou mostrar quem tá tocando com eles. É do Canadá, Yorgos. Janta base da França. É, e o Pipax já foi. Directly from Cachoeira, Bahia. Jarvis, the guitar man. Everything you say, and everything you do, and everything you want, and everything you get. E daqui a pouco, com vocês, DJ Marley vai fazer o som, vai lá pegar o notebook pra nós. Everybody know. Esse baixo tá vindo da França, vê que onda, velho. É, temos o Rabito Zap da bateria aqui, deixa eu ver como é que tá o grupo dele. Javito Rosito Zap, baterista da Argentina. Vou baixar minha bateria aqui pra gente provar um pouco ele. I'll turn off my drums for you, Javito. Vamos mudar os acordes aqui. Vou mandar um baixo da Nina Simone aqui pro meu amigo tirar na hora aqui. React, react. Esse é o react que a galera tinha que fazer, pô, na praça. Pô, isso que é react de verdade. É, pô, bora pra praça fazer react na praça, pessoal. Aqui, ó. Ó o react aqui, eu vou mandar um baixo aqui, ó. React. React aqui. O baixo da Nina Simone, meu amigo aqui, cachoeirano, miserável. Vai fazer esse som agora, vai tirar esse som na hora, quero ver tirar o baixo da Nina Simone aqui, em misão, não, em sol, sol daquele jeito. Esse baixo aí que vocês estão ouvindo é, tá vindo de Estrasburgo, na França, Estrasburgo. É, Jantabassi, I will show a best line from Nina Simone to my friend Jean Pedro de Cachoeira. Vou mostrar uma linha de baixo da Nina Simone, Save Me. É, Jean Pedro from Cachoeira. É, we need go to 16 BPI. Vamos para 16 BPI. É, please vote. 16 BPI, aí eu tenho que mudar pra 16 BPI porque o sample é mais curto, né? É o giro que dá, né? Aí, estamos em 16 BPI. Agora eu vou colocar o baixo aqui da Nina. Ok, agora eu vou tirar aqui e botar os... sing to me. Somebody sing to me. Somebody sing. Com vocês, Solano, diretamente dos Estados Unidos, Marinara. solo de marinara, diretamente dos Estados Unidos, de guitarra. É isso aí. Great solo from Marinara, USA. Agora... gonna change the groove, okay? I will play a new groove for you, my friend. We need silence now in the room. I'll turn down your... And we need 64 BPI now. Trust me, 64 BPI. Please vote. Aí eles têm que votar em 64 BPI, né? Porque essa música aqui é um dub da Núbia, que a gente sampleou, né? Essa anterior foi da Núbia, do Maranhão, né? De reggae. Essa anterior foi Save Me, da Nina Simone. E a antes de Save Me foi Please, My Friends, Vote to 64 BPI. Yeah, thanks, Marinara. Marinara voltou. Pronto, estamos em 64 BPI. Now I'll play Núbia. Núbia diretamente do Maranhão. A gente separou as faixas dela aqui também no... Fire bomb, but temos na sala agora o TBFX e BFX, diretamente da Califórnia, Estados Unidos. Bem-vindo a... Bahia, TBFX, você está em Cachoeira, primeira cidade independente do Brasil, primeira a se tornar independente desse país, cidade heróica de Cachoeira, você está agora na cidade heróica que foi a primeira a se tornar independente dos colonizadores, cidade heróica de Cachoeira. Os livros ensinam Ipiranga, mas tinham que ensinar o caboclo e a cabocla de Cachoeira. Tô errado, baiano? Tinha que estar na escola, era o caboclo e a cabocla do livro de história. E não o Ipiranga. Fake Ipiranga. Fake. Fake news, my brother. The real Independence Day. Yeah. É. Verdadeiro dia da independência é 2 de julho, pai. É dia do aniversário do Marley. Apresentar aí, mano. Aqui, todos esses sons que vocês estão ouvindo foram feitos pelas produções de Núbia, que vai cantar agora, do Maranhão. Núbia, escutem Núbia. To catch a fire. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Are the stars out tonight? It's hidden with two cats. I don't know if it's cloudy. Fire. So catch a fire, catch. My love must be a kind of blind love. So catch a fire, catch a fire. I can't see anyone but you. Are the stars out tonight? It's hidden with Bobby Chips to catch a fire. So catch a fire, catch a fire. É isso aí, essa foi a Yeah, great singing, TVFX, amazing. Yeah, this, the first one was Nubia, de, yeah, Nubia, de, do Maranhão. Let's check this. Last night a DJ saved my life. Yeah. pretend. And in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down. Valeu, valeu família aí, valeu trazer o sobrinho aí pro esquema massa aqui. Foi massa, tocou aqui com o Pipax do Japão, rapaziada aqui do mundo todo, valeu, viu? Boa noite aí, boa volta. Thank you.